Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular, aqui na vossa Rádio Antena Web. É verdade, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico, pela primeira vez, às quartas-feiras, isto desde que surgiu, o programa sempre se manteve nas 8h30, mesmo quando passou a Thaís, para mim. Pois é, mas agora é às quartas. Vamos hoje ouvir, nesta edição do Espetacular, músicas realmente espetaculares, e com uma diferença, são todas elas cantadas ao vivo. Desde já vamos começar com uma música espetacular de Bon Jovi. A música chama-se Living on a Prayer, é uma daquelas que, por muito tempo passe, não dá mesmo para esquecer. Outro tema que também é imortal é o tema With or Without You, música dos U2, bem como uma outra ainda mais antiga que dá pelo nome de Wish You Were Here e é dos Pink Floyd. Precisamente, são as três primeiras músicas de hoje, todas elas cantadas pelos seus intérpretes ou artistas originais, ao vivo. If we make it all night, we got each other. That's a lot for us. We'll give it a shot. Oh, we're there for you, baby. Leaning on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. We'll time it to a six-string hawk. He's over in. What do you say, make a talk? So tough. So tough. Gina, she's a running away. When she cries in the nighttime and whispers, hey, Gina, it's okay. Someday. We say we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, that's a lot for us. We'll give it a shot. We'll be right back. Grazie mille. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell it being free from a cold steel rain? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Aqui está Pink Floyd com este Wish You Were Here. Antes, música também dos U2, With or Without You. E em primeiro, a música do Bon Jovi, Living on a Prayer. Agora a música portuguesa para fechar esta edição e também o segundo bloco de três temas. Vamos ficar com Rui Veloso e o tema Porto Sentido. Ainda também Luís Represas com a fantástica melodia Feiticeira. E depois vamos fechar com Chutes e Pontapés, A Minha Casinha. São as três melodias de hoje, últimas para esta edição do Espetacular. E pronto, ficamos por aqui. A todos, a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, tem, ou daqui a pouco, tem mais música para ouvir na sua antena web. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Um forte abraço e até à próxima quarta. Bem, bem, e atravessa o rio. No parcela do Pilar. Velho casario sustenta até ao mar em que vê a vida pôr as cascatas da joadina dirigida sobre o monte. Meio da neblina, burguelas e calçadas, da ribeira até a foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sol. Esse teu ar grave e sério no gosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim esse timbre nesse teu jeito de quem morre o e é sempre a primeira vez a cada regresso a casa. De ver-te nessa altivez de bilhete ferido de ver-te nele. Isto é muita emoção, caralho. De que chão, de que horizontes, de que Stop, we got.